Classicamente, um divertimento de António Gomes. Olá, seja bem-vindo ao podcast Classicamente. Esta gravação está a ser feita em maio, um mês com dias notáveis, entre vários outros, o Dia do Trabalhador, o Dia da Mãe e o Dia da Primeira Aparição de Fátima. Um parênteses. No presente episódio aparecerá repetidamente a palavra aparição. Decida o ouvinte se a quer entre aspas ou sem elas. É precisamente à volta das aparições de 1917 em Fátima, à volta do ano de 1917, à volta de outras aparições, que girará o presente episódio. Pisarei um terreno polémico. Na realidade, pisarei vários terrenos polémicos. Sendo aqui polémico sinónimo de desencadeador de reações ideológicas ou afetivas. Seja como for, estamos perante uma realidade que a todos interpela, crentes ou não crentes. E começamos assim o nono episódio de Classicamente e o terceiro da secção Classicamente do Contra, a partir de agora com nome mudado para Contrariamente. Avancemos então. Contrária. Mente. Oficialmente, a Igreja Católica distingue aparições de visões. Uma aparição é algo objetivo, uma visão, uma experiência interior, portanto subjetiva. O cardeal Ratzinger, que seria depois Papa Bento XVI, incluiu Fátima no grupo das visões. Quer isto dizer que Nossa Senhora não esteve na cova da Iria do mesmo modo como estavam as ovelhas ou a azinheira onde terá aparecido. Que os pastorinhos não tiveram da Senhora uma percepção externa normal como a que tinham das ovelhas. Ratzinger invoca a visão do inferno descrita na primeira parte do Segredo de Fátima. É evidente que o fogo do inferno não se ateou na cova da Iria, não esteve fisicamente diante das crianças videntes. Isto quer dizer mais. Quer dizer que as aparições marianas, como a de Lourdes ou a de Fátima, não constituem matéria de fé. Pode ser-se católico e apostólico e não acreditar em Fátima. Em outras palavras, agora do conhecido Frei Bento Domingos, o facto de vários papas terem vindo a Fátima torna mais credível a realidade das aparições, mas não dá garantia nenhuma. Alguns clérigos da Igreja Católica são críticos das aparições de Fátima. Há até os que são negacionistas, como o Padre Mário de Oliveira, mais conhecido como Padre Mário da Lixa. Adivinha-se a sua posição lendo os títulos de alguns dos seus livros, como Fátima Nunca Mais, de 1999, que teve 8 edições em 12 meses. Nele apresenta provas que desmentem as aparições de Fátima. Acusa também o clero de Ourém e a Igreja Católica de terem abusado psicologicamente das 3 crianças. Mário de Oliveira é ainda contra a beatificação de Jacinta e Francisco, por a mesma ir contra a tradição católica de 2000 anos de não beatificar crianças. É certo que as posições do padre Mário não representam a oficialidade católica. O parco da Lixa criticou duramente a guerra colonial, pelo que foi perseguido pela PIDE e julgado por 2 vezes no Tribunal Plenário do Porto. Em face das suas posições menos ortodoxas, o bispo do Porto acabou por lhe retirar a paróquia. Aliás, a visão filosófica e religiosa do Padre Mário liga-no ao jesuísmo, uma visão heterodoxa sobre Jesus, que é considerado um homem bom, mas não Deus. Contudo, no interior da Igreja, há quem não se aproxime demasiado de Fátima. O mesmo bispo do Porto que castigou o Padre Mário, o célebre Dom António Ferreira Gomes, em 1968 e 1970 demarcou-se de Fátima, sobretudo quanto às suas ligações ao Estado Novo e aos seus aspectos comerciais. propósito de aspectos comerciais. Das duas vezes que fui a Lourdes, tive a sensação de ter entrado num hipermercado. Em Fátima, tive a mesma sensação. Bom, talvez de um hipermercado mais pequeno, mas aonde não deixam de entrar 5 milhões de pessoas por ano. Em Fátima, fui mesmo maltratado porque sorri para uma senhora que tentava vender-me arbento dentro de uma garrafa. Estes hipermercados vendem quase tudo. Milagres, velas às toneladas, água benta ou ar engarrafados, resmas de santinhos e imagens, além do turismo religioso ou pouco religioso, além das coroas de ouro maciço ornamentadas com pérolas e pedras preciosas. O santuário, cito fonte do santuário, agradece e aceita estes dons como mais um sinal de Nossa Senhora de que o santuário está a desenvolver a sua missão com fidelidade e cuidado. Terminei a citação, mas realço. É com prendas destas que o santuário, utilizando palavras do próprio, sabe que está a desenvolver a sua missão com fidelidade e cuidado. Ao atual Papa Francisco, o hipermercado Lourdes deve-lhe ter cheirado demasiado a cifrões e ele, em 2019, enviou um delegado para refriar o negócio dos milagres. O mesmo Papa a quem, pelos vistos, não preocupa muito a vertente comercial e turística da Lourdes portuguesa e que, até 2017, ofereceu a Fátima 3 rosas de ouro. Debaixo do santuário há uma reserva de milhares de ofertas de peregrinos, de terços de plástico a bonecas e ouro. Poucos sabem que existe, mas muito menos se sabe sobre quanto rende anualmente o negócio do santuário. Os bispos estão a travar a divulgação das contas do santuário de Fátima há anos. O último exercício conhecido é o de 2005. Eles lá saberão porquê. O que todos nós sabemos é que devem ser muitos euros e tudo livre de impostos. O culto mariano tem um lugar destacado na religiosidade popular. O número de Nossa Senhoras é incontável. Essa preferência popular pela figura de Maria tem, desde há séculos, a reverência e patrocínio dos soberanos e agentes do poder. Entre muitos exemplos possíveis, Nossa Senhora da Conceição, a rainha padroeira de Portugal, desde 1646. Em todo o planeta, não faltam aparições da Senhora vestida de branco antes de 1917. Não desenvolverei aqui as origens da crença nas mariofanias ou aparições de Maria. O livro As Outras Fátimas, de Joaquim Fernandes, faz uma viagem ao passado milenar do mito mariano, recuando ao ano 380 da Era Cristã e ao Oriente Grego, aos cultos da fertilidade, à ideia da Terra-mãe, às Vênus do Paleolítico. O que chama a atenção quando se consulta essa lista de aparições é que, em meados do século XIX, as aparições multiplicam-se com uma frequência impressionante que não era habitual. Na Wikipédia pode comprovar que o que digo é verdade. O esquema destas aparições é muito parecido. Os videntes são crianças, inocentes, em geral pastores, analfabetas, facilmente impressionáveis. Três crianças sem dinheiro e sem moral, não ouviram a voz suave que era uma lágrima, e se esqueceram de avisar pra todo mundo. Ela talvez tivesse nome, era Fátima. E de repente o vinho virou água e a ferida não cicatrizou, e o limpo se sujou, e no terceiro dia ninguém ressuscitou. pergunto-me o que terá levado a Virgem a decidir-se por tantas viagens a partir do século XIX. Poderia ter vindo à Terra pôr na ordem os papas que no século IX se meteram em assassinatos, traições e tentações da carne, ou fazer umas aparições, ou visões, não sei, por Roma, quando a cidade santa mais parecia Sodoma ou Gomorra. Mas não, decidiu dar sinais luminosos de si, numa altura que coincidiu, há coincidências assim, coincidiu com as revoluções liberais e burguesas que percorriam a Europa, quando os operários começaram a tomar consciência de classe, em plena explosão industrial. A confusão terá sido tanta que a Virgem Mãe decidiu proteger os seus filhos. As aparições marianas têm lugar em momentos sociopolíticos muito concretos. Era preciso reforçar o dogma da Imaculada Conceição. A Senhora da Conceição aparece em Lourdes. Em Espanha proclamava-se a República e dissolvia-se a Companhia de Jesus e confiscavam-se todos os seus bens. E um cardeal primar respondia ao regime republicano com linguagem agressiva. A Virgem aparece para dar uma mãozinha contra. Em Portugal, bom, antes de continuar, faço uma declaração de interesse, chamemos-lhe assim. Pode não parecer, mas eu respeito e muito as crenças religiosas de cada qual. Outro tanto não poderia ser. Para isso, tem cada qual o direito à fé, tanto no Pai Natal como no Pato Donald. Declaração feita, avancemos. Algumas das tais aparições do século XIX são marcos para o catolicismo e as semelhanças milagrosas entre elas permitem estabelecer um modelo de aparição, um modelo a que as da Virgem de Fátima não escapam. Refiro-me a manifestações que ocorrem em França, onde a Igreja reconhece sucessivamente três episódios. Rue du Bac em 1830, La Salette em 1846 e Lourdes em 1858. A novidade destes contactos entre a Virgem e os humanos, relativamente aos anteriores, é o envolvimento central do clero com as aparições, a intervenção direta de representantes da Igreja. Vejamos Lourdes. A primeira das aparições foi em 1858, enquanto Bernadette Soubirous, camponesa de 14 anos, recolhia lenha com a irmã e uma amiga num dos lugares mais perdidos do país. Com 16 anos, Bernadette seria entregue às irmãs de um hospital onde aprendeu a ler e a escrever, tendo ingressado na comunidade religiosa. O mesmo aconteceria depois com Lúcia de Fátima, metida com 14 anos, num internato religioso, proibida pelo bispo de Leiria de falar sobre as aparições com quem quer que fosse. Só em 1938 voltou a falar em público. Sobre o silêncio de ambas, alguém se encarregaria de fazer crescer a mensagem, os santuários e os cifrões. Lourdes ecoou em Fátima, onde a senhora, quase 60 anos depois, apareceu também a três crianças, com dominância feminina, duas meninas e um menino. Em 1981, o Ex chegou a Medjugorje, na Bósnia-Herzegovina, à época República Socialista Federativa da Jugoslávia, onde 6 crianças croatas viram pela primeira vez a Nossa Senhora lá do sítio. Todas estas aparições são acompanhadas de fins políticos e culturais, designadamente anticomunismo, recristianização do mundo, recusa das consequências da modernidade. Em 25 de março, a aparição de Lourdes confessou: eu sou a Imaculada Conceição. A Imaculada Conceição é um dogma católico. Entre as igrejas cristãs, apenas a católica o aceita e impõe. Segundo esse dogma, a Virgem Maria foi concebida sem mancha do pecado original. Ensina a mesma igreja que todos nós, sabe-se lá por que destino maldito, nascemos com a mancha do pecado que Adão e Eva cometeram, o pecado original de que apenas o batismo nos livra. A Virgem Maria teria escapado a essa fatalidade e nunca teria pecado. Contrariamente às aparições, neste caso trata-se de matéria de fé em que, portanto, todos os católicos estão obrigados a acreditar. Ora, a Imaculada Conceição não é, nunca foi, matéria pacífica. A festa da Imaculada Conceição, padroeira de Portugal, é comemorada a 8 de dezembro. E porquê esse dia? Por determinação do Papa Sisto IV no século XIV. Não sei que máquina de calcular usou para determinar que foi nesse dia que Maria foi concebida pelos seus pais, cujos nomes, Joaquim e Ana, não têm qualquer referência nos evangelhos canónicos e, portanto, também foram adivinhados. Tão arbitrária como a data, foi a decisão de Pio IX, quase 400 anos depois, de impor isto como dogma de fé, argumentando que, cito, essa doutrina foi revelada por Deus, o sopro do Espírito Santo aos ouvidos de sua santidade, isto sou eu agora a dizer, é o argumento normalmente utilizado para impor dogmas. Antes de ser imposta, a Imaculada Conceição conheceu séculos de polémica com gente douta e virtuosa em ambas as trincheiras. As tropas mais salientes foram a dos dominicanos, que negavam a tese que viria a vingar, e a dos franciscanos, que a defendiam. Para ter uma garantia suplementar do dogma e acabar de vez com as guerras sobre o assunto, dava jeito um carimbo divino. Um carimbo posto 3 anos após a proclamação papal, quando a Virgem decide tirar todas as dúvidas, revelar em Lourdes que foi concebida sem pecado, garantir que a proclamação papal estava certa. Como já disse, Fátima não foi novidade a nível internacional, mas a nível nacional também não. O 13 de maio de 1917 não foi o único nem o primeiro 13 de maio de aparições. Houve outro 160 anos antes, na freguesia de Folhada, no sopé da Serra da Abobureira, no concelho de Marco de Canaveses. Neste 13 de maio de 1757, um ano também terminado em 7, os visitados também foram 3 crianças, com ênfase no sexo feminino, eram também pastorinhas de ovelhas, Folhada também era rural e isolada, a desconhecida que apareceu também ela era, abro aspas, de brilhante e resplandecente rosto, também pede penitência baseada no sacrifício, também pede que voltem ao sítio em Romaria, desta vez 9 dias seguidos. Como Lúcia fará 160 anos depois, também uma das pastorinhas da folhada perguntou diretamente à aparição quem era e ao que vinha. A resposta, tal como 160 anos depois, foi que o saberia mais tarde, se cumprissem algumas condições. O povo também é convocado para correr ao local, como se lê no relatório do então Parque da Freguesia, documento conservado na Torre do Tombo. O povo continuamente concorre àquele sítio, é também infinito. O sol não bailou em Marco de Canaveses, como bailará depois em Fátima, mas parece que pelo menos brilhou em plena noite com uma luz tão resplandecente que, afirmam, se poderia ler uma carta à sua claridade. E há outra grande semelhança que poderá não ser, como as anteriores também não, pura coincidência. Numa das suas memórias de 1941, portanto com data bem posterior, Lúcia relata a primeira de 3 aparições de um anjo em 1915. Nessa altura, com ela estariam 3 companheiras, 2 Marias e 1 Teresa, exatamente como 160 anos antes. As 3 pastorinhas da folhada eram 3 criaturas de idade menor de 12 anos, nem mais nem menos do que 2 Marias e 1 Teresa. A grande diferença entre a Virgem de 1757 e a de 1917 é que a primeira não teve o selo de garantia do Vaticano. Nossa Senhora da Folhada não vingou. Dela resta hoje apenas uma capela da Senhora da Aparecida na freguesia marcoense. O que explicará esta enorme diferença de tratamento por parte do Vaticano em desfavor da Senhora da Folhada? Terá faltado à Folhada o cônego Formigão que Fátima viria a ter mais de 1 século e meio depois? Parafraseando o título de uma das obras de referência sobre Fátima, da autoria de Patrícia Carvalho, Fátima será um milagre ou uma construção? Estarão os crentes em Fátima a alimentar uma mentira cuidadosamente planeada? É fácil detectar marcas das mãos da hierarquia católica na apropriação e regulamentação do fenómeno de Fátima. A grande mão é do sacerdote e jornalista Nunes Formigão, a quem os seus biógrafos chamam o apóstolo de Fátima. Formigão já visitara Lourdes por 2 vezes e demoradamente, tendo ficado impressionado com as curas assombrosas e, dizem os especuladores, com as possibilidades deste género de empresa religiosa. Apareceu em Fátima em setembro de 1917, é autor de vários dos interrogatórios aos videntes, figura determinante na aquisição dos terrenos da Cova da Iria, relator único da Comissão Canónica sobre os acontecimentos de 1917 e seu promotor em livros, jornais católicos e no boletim mensal Voz de Fátima. Formigão é o encomendante da imagem da Virgem que presidirá ao culto ali desenvolvido, uma Virgem a quem aumentou o tamanho das saias, que nos primeiros relatos dos pastorinhos não eram suficientemente decentes. Era pouco crível, até cómica, a visão da senhora que os pastorinhos, com a ingenuidade dos 10, 9 e 7 anos de idade, descreviam com umas argolas pequenas e de cor amarela nas orelhas e um vestido branco que desce até um pouco abaixo da perna e cobre-lhe a cabeça um manto da mesma cor e do mesmo comprimento do vestido. Na parte anterior do vestido vêem-se 2 cordões dourados que descem do pescoço e se reúnem por uma borla, também dourada, à altura do meio corpo. Em maio de 1917, quando se deu o primeiro dos encontros mensais de Fátima, que duraram até outubro desse ano, as preocupações do mundo não eram as da Imaculada Conceição de Lourdes. 1917 foi um ano em que predominou o sobrenatural. Um predomínio que não foi alheio o cansaço, o sofrimento e o medo, misturados com o desespero e a esperança, resultantes da Primeira Guerra Mundial. Em meados do ano, a situação parece apocalíptica. No último período do conflito, assiste-se à retoma do irracional, da tradição das profecias e da relação com tudo o que é mágico, desde os sonhos às aparições, narradas em cartas dos soldados ou nas dos seus familiares. Tenho estado a seguir o livro do italiano Angelo Dorsi, 1917, O Ano que Mudou o Mundo. Dorsi acrescenta que, em particular, difunde-se entre os italianos a convicção de que em maio de 1917 a guerra terá fim. O professor italiano transcreve parte de uma carta endereçada a um soldado prisioneiro na Áustria, onde se pode ler: "Se soubesses o milagre que aconteceu, uma galinha pôs um ovo em cujo interior estava escrito 1917, 26 de maio, paz. Não te rias de mim, é mais pura verdade. Toda a gente vem vê-lo, ricos e pobres de todas as cidades e países. E todos dizem que não se trata de um engano. Mandaram-no examinar e todos afirmam que é mesmo um ovo verdadeiro e que nenhum ser humano seria capaz de algo semelhante. Ah, que milagre! Esperemos que se concretize. Estamos todos convencidos disso e esperamos o dia 26 de maio de braços abertos." Em tempos de guerra, faz notar Gramsci, mais do que na religião, homens e mulheres encontram refúgio na superstição, na charlatanice, ficando reféns de subprodutos, tais como o formulário mágico, o latim do breviário, o incenso, o fumo das ervas aromáticas. Nos 4 anos da Primeira Grande Guerra, multiplicam-se as aparições de Nossas Senhoras, as experiências milagrosas, os anúncios de tempos novos para o bem e para o mal. A mais badalada é a aparição nos arredores da atual cidade de Fátima, a 13 de maio de 1917. Uma das primeiras perguntas que Lúcia, a pequena nada tímida, fará à senhora será sobre o fim da guerra, ao que a interrogada não responde. Nos encontros seguintes, o tema voltará à conversa da vidente com a Virgem. Quando a Virgem Maria decide visitar a Cova da Iria, vivia-se num país um ambiente anticlerical de guerra e de crise económica. Antes da sua queda, em 1910, a monarquia tinha levado a cabo algumas reformas, como a promulgação de um Código Civil aprovado em 1867, a abolição da escravatura e a venda de bens do clero. Em 1843, quando Joaquim António de Aguiar, conhecido por Matafrades, pôs termo à maioria das ordens religiosas e lhes nacionalizou os bens, a propriedade eclesiástica tinha uma extensão enorme. Este processo de extinção e confiscação prolongar-se-ia antes e após a implantação do regime republicano. As reformas não foram suficientes para evitar a agitação social que se manifesta em greves ilegais da classe operária. Entre 1910 e 1917, José Tengarrinha contabilizou 2.046 greves. Em sindicatos anarquizantes, em contestação universitária sustentada por uma poderosa franco-maçonaria e na criação do Partido Republicano em 1876. Proclamada a República, a Assembleia Constituinte toma medidas, digamos, radicais. A separação da Igreja e do Estado, a instituição de um ensino laico e obrigatório, a adoção do direito à greve. Mas continua a haver 70% de analfabetos e a situação das classes trabalhadoras continua tão tremenda como no tempo da monarquia. Os meios rurais permaneciam na sua maioria fiéis ao ideal monárquico e consideravam graves excessos anticlericais, como a instituição do divórcio, a supressão das ordens religiosas, a privação dos jesuítas da sua nacionalidade portuguesa, a secularização dos cemitérios, a proscrição do ensino religioso nas escolas, a proibição do uso de vestes como a batina, etc. Em outra frente, em março de 1916, Portugal, atacado pela Alemanha nas suas colónias de África, entra na guerra ao lado dos aliados, o que vem agravar ainda mais as dificuldades económicas e financeiras. Lança fuga no ar para entreter o povo todo. Hey, hey, é a máxima de Portugal. É fundamental. Subsídios para corrupção. Lança fuga no ar para entreter o povo todo. Hey, hey, é a sátira de Portugal. Falar de Fátima é inevitavelmente recordar a célebre trilogia Fátima, Futebol e Fado, possivelmente decalcada sobre a divisa do regime ditatorial de Salazar, Deus, Pátria e Família. Essa trilogia indica os três pilares da ditadura e significa que os três F, ainda hoje invocados, só serviam para alienar a população no que respeitava à política do país. Estão satisfeitos com estas respostas e estão, certamente, tão contentes quanto nós. Por isso, agradeço-vos muito a vossa presença. Muito obrigado. Porra, pá. Reconheça-se, porém, que as ligações entre Fátima e o Estado Novo são complexas. Aliás, todo o fenómeno de Fátima é complexo. Disse que Salazar não gostava de fado, achava-o popularucho e apelidava a Amália de criaturinha. Embora também não fosse apreciador de futebol, aproveitou-se do sucesso do Benfica dos anos 60, de Coluna, Costa Pereira e Eusébio, naturais das colónias, para legitimar o imperialismo português. Quanto a Fátima, a única deslocação dietizada de Salazar a Fátima ocorreu no penúltimo ano do seu longo consulado, a 13 de maio de 1967, a quando da visita de Paulo VI ao santuário. Mesmo então, o velho ditador foi com muita relutância. Salazar sentia forte antipatia pelo Papa, que considerava antiportuguês. Pelo seu lado, o Vaticano demarcou-se do regime salazarista, recusando uma visita de Estado a um país com uma política de guerra nas colónias africanas e, em vez de aterrar em Lisboa, Sua Santidade escolheu o aeroporto militar de Monterreal e de lá voltou a Roma nesse mesmo dia. O cumprimento trocado na ocasião com Salazar foi meramente protocolar, nada efusivo de qualquer das partes. Na breve audiência de 10 minutos concedeu ao ditador, segundo este confidenciaria a Franco Nogueira, Paulo VI chamou-lhe Vossa Eternidade, num ano em que Sua Eternidade completava 39 eternos anos no governo. Aos ouvidos do ditador, também não deve ter soado agradavelmente a homilia papal, que falou de paz num país que travava uma guerra contra movimentos nacionalistas em África. Homens, sede homens, sede bons, sede cordatos, abri-vos à consideração do bem total do mundo. Homens, não penseis em projetos de destruição e de morte, de revolução e de violência. Pensai em projetos de conforto comum e de colaboração solidária, disse o Papa na homilia. Procuramos restituir o conforto das grandes certezas. Não discutimos Deus e a virtude. Não discutimos a pátria e a sua história. Não discutimos a autoridade e o seu prestígio. Não discutimos a família e a sua moral. Não discutimos a glória do trabalho e o seu dever. Um insuspeito Adriano Moreira, que conheceu bem o ditador, atribuiu-lhe, cito, uma espécie de anticlericalismo provinciano. Mas há outros antecedentes que explicam esta tensão. Salazar não queria em Portugal um Papa que visitara Bombaim, na Índia, menos de 3 anos após a invasão de Goa pela União Indiana. O então ministro dos Negócios Estrangeiros, Franco Nogueira, em outubro de 1964, qualificara a presença de Paulo VI em Bombaim como, abro aspas, um agravo gratuito no duplo sentido de que é inútil e injusto para com um país católico. Fim de citação. E ainda haveria de haver mais. Um dos momentos de maior tensão entre o regime do Estado Novo e o Vaticano ocorreu quando a ditadura já estava em mãos marcelistas. Facto inédito até então, a 1 de julho de 1970, Paulo VI recebeu em audiência os líderes dos movimentos independentistas de 3 das então colónias portuguesas em África. Os pais e as mães dos portugueses que estão aqui, em júbilo ou em lágrimas. Nada vem pedir, mas oferecer em holocausto à pátria o sangue do seu sangue e o mais puro dos seus afetos. Os trabalhadores dos campos, das lojas e escritórios, das oficinas e fábricas, nada vem reivindicar, senão o direito de contribuir com o labor dos seus braços para o esforço da defesa. Os homens da inteligência, os dirigentes de atividades de todo o género, não vêm com outro propósito que o de impulsionar com todo o seu valor e poder o progresso geral para que tudo mais seja possível. Está tudo bem assim e não podia ser de outra forma. Do que disse antes, não se conclua o progressismo de Fátima ou da Igreja Católica Portuguesa. Está suficientemente documentado o grau de dependência e o servilismo do embaixador do Vaticano diante da diplomacia portuguesa. Por exemplo, no tratamento que foi dado ao caso do Bispo do Porto, Dom António Ferreira Gomes. O embaixador do Vaticano fez saber ao ministro dos Negócios Estrangeiros português se haviam empenhado, tanto ele como o cardeal Cerejeira, em demover o bispo da sua atuação política, acrescentando que o bispo em questão não se achava em estado perfeitamente normal. Claro, um bispo que ousa questionar o autoritarismo do governo não pode estar no seu perfeito juízo. Só mais uma recordação. A 13 de janeiro de 1961, o cardeal Cerejeira, que nos seus escritos faz a denúncia vigorosa do comunismo, o comunismo que vem infiltrado até nas fileiras católicas sob a capa do progressismo, em nome do episcopado e exprimindo a posição oficial da Igreja Portuguesa, Cerejeira assina uma nota pastoral sobre o ultramar português, na qual se proclama que, abro aspas, nesta hora, Portugal é consciente da sua missão evangelizadora e sofre ao ver que ela não é compreendida nem apreciada e até tentam contestar-lhe. Fim de citação. A verdade é que, segundo palavras do ministro de Portugal no Vaticano, em 1935, a Santa Sé apreciava o trabalho de Salazar por considerá-lo um homem providencial que viera para salvar Portugal do abismo em que ia despenhar-se. Por isso, nada melhor do que dar veracidade às aparições de Fátima. Pecado, tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fado. Em carta escrita em 1945 pela irmã Lúcia, dirigida ao Bispo de Leiria e por sua vez encaminhada para o cardeal Cerejeira, a vidente afirma: Salazar era a pessoa escolhida por ele, ele Deus, para conduzir a nossa pátria. O culto e o santuário marianos adaptaram-se facilmente ao regime reacionário de Salazar, designadamente ao seu anticomunismo. O culto e o santuário marianos estão ainda hoje no coração do catolicismo português, que seria inimaginável sem Fátima e o seu capital simbólico e financeiro. No coração do catolicismo português e em corações estrangeiros. Em julho de 1936, Francisco Franco integrou o golpe de Estado que em Espanha se sublevou contra a Segunda República, dando início à Guerra Civil Espanhola. A luta pelo controle do país trava-se entre as tropas nacionalistas, apoiadas pela Alemanha nazi e pela Itália fascista, e as forças republicanas leais ao governo, com o apoio da União Soviética e do governo populista do México. Os nacionalistas católicos portugueses veem a Guerra Civil Espanhola como um grande perigo. Fátima é chamada a abençoar a cruzada franquista, ao mesmo tempo que o Estado Novo presta ajuda aos nacionalistas espanhóis. Sob a ameaça vermelha, a PVDE, antecessora da PIDE, registra os números mais elevados de prisões políticas de toda a história. Inaugura-se o sinistro campo de concentração do Tarrafal. Decreta-se que a entrada na função pública só é possível assinando uma declaração anticomunista. Surge a Legião Portuguesa e, para a juventude escolar, a Mocidade Portuguesa. O novo Ministério da Educação Nacional de Carneiro Pacheco traça o seu ambicioso plano para a reconversão das almas. Intensifica essa aproximação com as instituições políticas e policiais da Alemanha hitleriana e da Itália fascista, aproximação secundada a nível diplomático e comercial. Exacerba-se o culto do chefe que passa a dirigir todas as principais pastas do governo. A propaganda nacional e a censura orquestram a imprensa, as artes e o cinema num discurso nacionalista, anticomunista e pró-franquista exaltado. E até a nova política de defesa se orienta ou se reorienta num sentido continental e de prevenção do perigo espanhol. Estive a plagiar o historiador português Fernando Rosas. Em 1937, os bispos portugueses publicaram uma carta coletiva denominada O Comunismo e Alguns Problemas da Hora Atual. No ano seguinte, convocaram o povo português e espanhol para a peregrinação de 13 de maio, a fim de pedir à Virgem a vitória sobre o comunismo ateu e o benefício da paz. Este 13 de maio terá sido o momento mais relevante da campanha de propaganda católica a favor da Espanha franquista. Terão estado no santuário mais de 500 mil de peregrinos que assistiram a missas, vigílias e desfiles da Legião Portuguesa e da Mocidade Portuguesa, junto com as Juventudes Católicas, a Ação Católica e outras organizações afins ao Estado Novo. Houve a bênção de bandeiras e paradas militares e exibições militares aéreas que lançaram flores sobre o santuário. Espanha! Una! Espanha! Grande! Espanha! Vive! Arriba, Espanha! Arriba! A vitória final de Franco foi comemorada em inúmeras missas, uma das maiores no Palácio de Cristal do Porto, por iniciativa da Legião Portuguesa, que contou com a assistência de autoridades civis, militares e consulares de vários países. Em 22 de outubro de 1949, o Generalíssimo Franco iniciou uma visita oficial a Portugal. No dia 26, visitou o Santuário de Fátima. Anos mais tarde, a 8 de março de 1965, a convite de Salazar, o vice-presidente do governo espanhol visita oficialmente Portugal durante 3 dias e desloca-se à Cova da Iria. Em 1967, volta a visitar Fátima em representação de Franco. E depois Fátima também muito paralela a Lourdes, em França. E é muito curioso ver que ainda antes de, por exemplo, de descobrir água perto do santuário, já havia alguns jornalistas críticos a dizer vão ver se mais cedo ou mais tarde não aparece ali uma fontezinha, porque foi assim que aconteceu em Lourdes. E depois é curioso porque, de facto, os passos acabam por ser muito similares. Lourdes havia sido a reação ao racionalismo do século XIX. A resposta divina ao ateísmo comunista do século XX centrou-se em Nossa Senhora de Fátima, um nome invocado na luta contra o comunismo internacional e designadamente contra o ateísmo simbolizado pela Rússia. A sua conversão tornou-se no elemento central do fenómeno de Fátima. O curioso é que nos interrogatórios aos três pastores, depois das aparições, não se registra qualquer referência à Rússia. E aqui tocamos num dos vários pontos duvidosos do fenómeno de Fátima. O ponto é este. Há óbvias discrepâncias textuais e de fundo entre os primeiros relatos das três crianças em 1917 e o conteúdo das posteriores memórias da irmã Lúcia. As dúvidas existem entre os próprios investigadores católicos, como Édouard Dany, um jesuíta belga, que distingue uma Fátima I, a Fátima dos relatos de 1917, e uma Fátima II, a revelada nas 4 memórias da principal vidente, escritas entre 1935 e 1941. A Rússia e a sua conversão aparecem já no período Fátima II. Irmãos peregrinos, na coroa, dentro da coroa, está a bala que atingiu o Papa em 1981. Acabou de ajoelhar e agora concentra-se profundamente. Neste momento, João Paulo II iniciou, então, um período de reflexão e oração. Está ajoelhado aos pés da Virgem de Fátima. As ligações de Fátima à política, ao catolicismo mais conservador, ao anticomunismo, a regimes ditatoriais, estas ligações transparecem ou adivinham-se em algumas figuras célebres. Pio XII, por exemplo, que tem uma estátua no recinto de Fátima e é apelidado de Papa de Fátima. Pio XII é também apelidado, não consensualmente, certo, mas é apelidado de Papa de Hitler pela cumplicidade com o ditador alemão. Outro exemplo é João Paulo II, um Papa que nutriu uma devoção especial por Fátima, a quem se deve a beatificação das primeiras crianças na história da Igreja, pois, claro, os dois videntes de Fátima mortos. Este Papa conservador, que estabeleceu uma relação entre a mensagem da Cova da Iria e o seu trajeto pessoal, é o mesmo cuja eleição para pontífice da Igreja é considerada decisiva para o fim do chamado comunismo nos países do leste europeu. Mais um exemplo, a Opus Dei, uma das organizações católicas mais controversas da atualidade. Já agora, acrescento isto. Menos controversa é a ligação entre João Paulo II e a Opus Dei. Recordo a ascensão da obra quando a cúpula do Vaticano foi presidida por aquele Papa. Recordo ainda que quando, em El Salvador, os militares assassinaram Oscar Romero, um bispo que denunciava em suas homilias dominicais as numerosas violações de direitos humanos em El Salvador e manifestou publicamente sua solidariedade com as vítimas da violência política, Sua Santidade nomeou para o seu lugar um homem da Opus Dei, o mesmíssimo capelão das Forças Armadas. No mínimo, uma provocação. Centremo-nos na Opus Dei, que tem encontrado apoio no papado e em líderes católicos considerados conservadores, mas ao mesmo tempo tem sido criticada por diferentes grupos considerados progressistas, além de muitos ex-membros. Foi fundada em 1928 por São José Maria Escrivá, que esteve muitas vezes em Portugal e sempre passou por Fátima. A primeira visita foi em fevereiro de 1945, quando a irmã Lúcia, então a viver em Tui, lhe pediu que fosse a Portugal para acelerar o começo do apostolado da obra no país, cujo futuro Escrivá confiou a Nossa Senhora. Como disse, nos anos que se seguiram, visitaria o Santuário Mariano muitas outras vezes, a última das quais em 1972, 3 anos antes de morrer. Concluindo, Fátima pode ser interpretada de diversos modos. Deixei entre parênteses, por exemplo, a interpretação dos que veem aí visitas de extraterrestres. Pode ser olhada a partir de diversos níveis. O nível afetivo, por exemplo. Fátima faz parte da vida de muitas pessoas que querem ver resolvidos os problemas que têm. Agora, tudo aconteceu como é narrado oficialmente. Bom, isso é outra história. É que não faltam aspectos difíceis de compreender. Não é fácil compreender que apenas a pequena Lúcia veja e ouça e fale com a interlocutora celeste. Nos interrogatórios, a prima contradiz com facilidade sobre o que via, acrescenta pormenores fantasiosos aos relatos da prima. Francisco, de início, não via nem ouvia nada. Eram Lúcia e Jacinta que lhe contavam o que ouviam. Mas depois de rezar algumas ave-marias, começou a ver, mas sem ouvir. Lúcia, além de mais velha, era claramente uma pessoa a quem não faltava iniciativa nem criatividade. E, ao que tudo indica, também não lhe faltava imaginação. Também não parece difícil admitir que Fátima seja uma construção a partir do imaginário de algumas crianças, uma em particular, e do imaginário popular a que se acrescentam fortes interesses políticos e religiosos e financeiros. Não há, no princípio, qualquer alusão a qualquer segredo ou referências ao comunismo e à conversão da Rússia. Em relação à política interna, também haverão de passar meses até os pastorinhos, oportunamente instruídos, darem às suas versões um cunho político hostil ao governo português do tempo. De um modo global, a distinção entre Fátima I e Fátima II parece-me ser particularmente promissora para quem se propuser fazer uma análise crítica. Pregais o Cristo de Braga. Fazeis a guerra na rua. Sempre virados para o céu. Sempre virados para a Virgem. É possível furtar Fátima a essa análise crítica e remetê-la para o seio da fé individual. É claro que é, ou também é, uma questão de fé, mas o argumento da fé serve muitas vezes o propósito de fugir a questões incómodas. E a Fátima, o que não falta são questões incómodas e até cómicas, como é o caso da história dos segredos ou das partes do segredo. O mistério alimentado em torno do conteúdo do terceiro segredo, o diz que diz e desdiz, e a sua estranha revelação não andam longe do ridículo. A sua revelação coincidiu com as desventuras do já referido Papa João Paulo II, o restaurador da tradição eclesiástica anterior ao Concílio Vaticano II. Terá sido mera coincidência? Fátima sempre representou, e ainda representa muito, essa igreja velhinha e ameaçadora e punitiva, a igreja da penitência, do pecado, do inferno, das práticas de reparação, da reza do terço, uma igreja ofendida com o mundo moderno. João Paulo II declarou solenemente que devia a Fátima a sua salvação dos tiros que o atingiram na Praça de São Pedro a 13 de maio de 1981. Para agradecer o milagre, no ano seguinte visitou Fátima, onde foi alvo de novo atentado. A bala que em 1981 atravessou o abdómen de Sua Santidade foi colocada na coroa preciosa da imagem de Nossa Senhora venerada na Capelinha das Aparições. Aqui podemos encontrar um grandioso símbolo, o símbolo de um verdadeiro regresso a um arcaico mundo pré-moderno, um mundo cuja espinha dorsal o Vaticano II havia quebrado com muito sofrimento e discussão. Para concluir mesmo, não faltam explicações científicas dos pretensos milagres, designadamente do milagre do Sol que bailou em outubro de 1917. E, crendo, encontramos explicações científicas entre os crentes. Para citar só um exemplo, segundo o teólogo e físico Stanley Jacqui, o fenómeno designado como milagre do Sol é de natureza meteorológica. Este autor de livros que tentam conciliar ciência e catolicismo é um dos vários e diversos testemunhos invocados pelo conhecido professor catedrático português Carlos Figueiras num texto interessante intitulado A Ciência e o Milagre do Sol. Nele apresenta uma lista de aparições e milagres do mesmo tipo, alguns muito parecidos com os de Fátima. Os milagres do Sol não são raros. Há historiadores que, em vez de falarem de milagres, preferem falar do milagre da interpretação de Fátima. É possível que em Fátima tenha havido ou haja outros milagres, mas há um que aconteceu e continua a acontecer, o milagre da multiplicação dos euros. Pode ler uma síntese deste episódio e de outros em omeubaú.net, sem acentos e sem espaços. Nas notas deixo referências aos vários intervenientes, designadamente os que respeitam a ilustração musical. Classicamente, um divertimento de António Gomes.